ser foda. E o clima vai subir e só os verdadeiros é que vão conduzir. Quem não for de rocha vai cair e as rimas copiadas vão se diluir no fim, né? Então vamos convir que o tempo deixa marca e serve pra ruir, pra destruir ou reconstruir. Sim, mas eu sei o que estará por vir. Pra sobreviver tem que evoluir, pra vagar com os mic entre os MC. Ter o direito de ir e vir, ter respeito garantido, mas se garantir, sem maquiagem, sem fingir, fazer as peles arrepiar quando alguém ouvir. Isso sim, e tem que conseguir, senão vão rir no fim, não vão aplaudir. Vão te esquecer, te diminuir e sem entender, depois vão te banir. E toda a depressão do mundo vai recair e você vai entender o que é subtrair. Serão tempos difíceis para definir quem é quem nessa porra e quem vai prosseguir nessa caminhada. Uns vão regredir, terá corpos pelo chão dos que não conseguir. Eu fui mandado aqui para divertir que o futuro será tenso e vai sucumbir. O espírito ancestral é quem vai reagir e a música preta mais uma vez vai emergir. Tipo inquisição e tu vai assistir a dizimação dos falsos MC. Aniquilação, é, vai ser assim e nada que tu faça pode impedir no fim.